it, I don't know, but aloud, I don't know, I don't know. Caralho, faz mais de um cinco, sete. Posta vídeo na internet, diz que me conhece. Cara de lorota, chega desse papo torto. É piro famoso pra poder contar pros outros. Então, mentirosa, faz de tudo pra tomar boa foda. Posta vídeo na internet, diz que me conhece. Cara de lorota, chega desse papo torto. É piro famoso pra poder contar pros outros. Então, mentirosa, faz de tudo pra tomar boa foda. É o Zac da 17, é o brabo porra aí.